this one, hear it from that one, that you got someone new. Everybody still I don't want to know. Transamérica Maroon 5, don't wanna know. Bom, quero dizer pra você que tem prêmios aqui na Transamérica no Carnaval 2017. A gente vai entregar pra você aí um notebook, mais um smartphone e também tem um cooler que vem cheio com águas prata e citros. Pra isso, você tem que ir agora no facebook.com/transamericapop e lá conferir a promoção, compartilhar a promoção e cruzar os dedos. Mas um detalhe, o seu perfil tem que estar desbloqueado pra você colar com a gente essa promoção. Combinado então? Cola lá! Daqui a pouco na Transamérica. Antes de comprar, pesquise e economize. Faça compras de maneira simples e inteligente. É fácil pagar menos. Acesse transhopping.com.br. Como cada um de nós, a pessoa com deficiência intelectual está na vida para o que der e vier. E há tanta vida lá fora. A pessoa com deficiência intelectual tem todo o nosso apoio. Mas é para ir para o mundo que a gente quer apoiá-la. Afinal, as coisas estão no mundo. E a gente só precisa viver. A PAI de São Paulo. Apoio Cidadania. Ligue 5080-7000. Apoio Rádio Transamérica. Transamérica, 9 horas. Quando for a Cidade Leste, visite o melhor e maior autosserviço do Paraguai, Autosserviço Gran América. São mais de 10 mil itens à sua disposição, como brinquedos, artigos de bazar, bebidas, sessão com artigos para camping, pranchas de wakeboard, botas e muito mais. E ainda para o verão, piscinas infláveis, boias e caiaques. Autosserviço Gran América, Rua Rubio Nhu, com Avenida Adrian Rara, em Cidade Leste, Paraguai. Quem atua no ramo de construção civil sabe o quanto é fundamental usar produtos de qualidade na sua obra. A Minero Mix oferece para todos os tipos de obras preparação de massa de concreto e argamassa para construção de pequeno, médio e grande porte. A única automatizada da região que produz concreto usinado, garantindo a qualidade da resistência do concreto. A Minero Mix conta com equipamento de última geração. Faça seu orçamento sem compromisso. Ligue 3578-4101. Minero Mix, usina de concreto. Vila Vitorassi. Transamérica. Transamérica. Miss Rose, especialista em maquiagens, paletas de corretivo, sombras, blush, batom, gloss matte, esmaltes, perfumes e muito mais. Miss Rose, bela, feminina, completa. Um lugar feito especialmente para você. Miss Rose, primeiro piso do Shopping Paris, Cidade Leste, Paraguai. a maior mesa de queijos do Brasil. Um rodízio de massas caseiras com aquele ingrediente secreto da nona, em um ambiente familiar. Estou falando do jantar mais delicioso da cidade, a Noite Italiana do Hotel Bella Italia, que acontece nas terças, quartas, quintas, sextas e sábados. Uma experiência envolvente na gastronomia italiana. Reserve agora mesmo pelo telefone 3521-5000. Experimentare e Meglio di Italia. Notícias polêmicas, fatos que marcaram a semana, levadas ao ar de um jeito diferente. Mulher do Gogli, bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação em estar aqui. Entrevista sem medo de perguntar e músicas. Fronte. Com apresentação de Guilherme Wojtkowski. Programa Fronte na Transamérica. Entretenimento e informação no seu sábado, das 10 ao meio-dia. Fronte. Um jeito inteligente de informar. A sua rádio, onde você estiver. Eu abraço os erros. Eles te fazem ser quem você é. Nunca tive medo de cair. Beyoncé. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que é homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, ouvintes da Transamérica. Agora está no ar o programa Mulheres Transamérica, com uma programação super especial feita pra você. E você, já teve medo de cair ou de errar? Olha, eu não sou igual a Beyoncé, eu já tive muito medo de errar e cair. Isso mesmo, claro que hoje é um pouquinho diferente. A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo e vai lidando com as coisas da vida de um jeito diferente. Mas isso não significa que a gente não queira fazer o nosso melhor. E por a gente querer fazer o nosso melhor, estamos aqui com você. Galerinha, hoje temos uma programação super legal. Contamos aqui com a presença da Mônica, da loja Lupano Confecções. Já explico melhor as questões da loja, mas olha que beleza. A Chu, que é como eu chamo ela, e vocês vão ouvir eu falar Chu, porque eu não consigo falar Mônica mesmo. Então vocês vão ver que ela trouxe pra gente um brinde super legal. Vamos sortear um vale presente. Então, fiquem atentas à nossa programação, vai mandando o seu WhatsApp no telefone 98828-2828, 3028-2828 e pela fanpage Transamérica Foz. Muito bem, então vamos pro nosso bate-papo. Não, minto. Vamos de música primeiro. Nós vamos ouvir a música Beautifuler, da Beyoncé, com uma participação super especial da Shakira. Bora curtir musiquinha. Mulheres Transamérica. Quieres oír Mulher Entrevista. A Mônica é formada em moda, especialista em gestão em mercado de moda. Ela tem aperfeiçoamento em produção de cappuccino e cursa psicologia. Bom dia, Mônica. Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes. Muito bem. Essa história do cappuccino é muito interessante, ouvintes, porque lá na loja Lupano eles servem o melhor cappuccino da cidade. Não é verdade? É verdade. Isso são todos que vão lá, vão só, às vezes, só para tomar um café. Eu! Joyce é uma delas. Eu sou uma delas. E a filha dela também, agora, já ama o cappuccino. Amo é muito cappuccino. Bom. Dizem que é melhor que algumas confeitarias aí, a gente não é desse ramo, mas acabamos agradando a todos, né? Verdade. Tá ótimo. Dá para ser especialista também no cappuccino. Bom, vamos começar pela história da loja? Pode ser. Então tá. Da onde que veio a Lupano? Como que surgiu essa questão na vida da tia Sônia? Tia Sônia é a mãe da Chu, viu, gente? Então, vamos lá. Como que surgiu? A dona da loja é a Sônia, né? Que é a minha mãe. E ela foi costureira durante 10, 15 anos. E isso, uma cliente dela chegou pra ela e falou: ó, Sônia, eu tenho 5, 6 jaquetas aqui. Você não gostaria de oferecer para suas clientes? Daí ela falou: ah, deixa aí, né? Vai que acontece de eu vender e daí ela ia ganhar uma comissão. Vai que e seria dá certo. Bem mais rápido, né? Uhum. Vira o dinheiro. E foi o que aconteceu. Ela vendeu super rápido. Daí essa cliente veio, trouxe mais algumas peças. Ela acabou vendendo. Daí depois disso ela convidou, no caso a minha mãe, para ir viajar junto, né? Ó, Sônia, vamos lá, eu vou te apresentar São Paulo. Você vai acabar conhecendo as lojas. E eu te guio, né, pra você fazer algumas compras e ver se dá certo. Essa cliente já vendia roupas? Já, aham. Ah, entendi. E daí ela acabou ajudando minha mãe a entrar no mercado, né, do comércio. E foi que foi gradativo a conquista dela. Já é uma pessoa super simpática. Mega simpática, gosta super muito querida. De conversar, enfim. Então foi que foi conquistando aos poucos os clientes dela. Muito bem. E a loja, então, existe há quanto tempo desde esse primeiro passo da sua mãe? 33 anos. Olha! É bem... O legal também é a questão do nome, né? A Chu tem dois irmãos, o Lupe e o Pante. Isso. Que são apelidos, né? Igual o Chu. Mas daí, da onde veio o nome da loja? Então, o irmão mais velho é o Lupe, né? E o Pante é o segundo. Então... Na verdade, o Lupe chama o Pante de mano, por normal, né? O segundo sempre chama de mano. E daí minha mãe, muito criativa, dá pra perceber com os apelidos e tudo mais, né, gente? Resolveu juntar Lupe com mano e ficou Lupano. Só que assim, como eu tenho ainda 27 aninhos e a loja tem 33, eu não tinha nascido, exatamente. Certo? Então... Estou descartada do nome da loja, mas, gente, eu trabalho muito, tá? Só pra constar que um nem tá lá, mas o outro trabalha junto com nós. Mas é isso aí, o nome é bem engraçado, na verdade. Verdade, mas ó, daí tem o Confecções. Finge que é por sua causa. É, dá uma disfarçada. Dá uma disfarçada. Porque como você é formada em moda, tem toda essa assessoria que você pode acabar dando pras clientes que vão lá, né? É, por eu ter feito o curso de design de moda, a gente acaba agregando conhecimentos, né? Uhum. A faculdade, na verdade, ela é bem voltada à parte de fábrica, de chão de fábrica, né? Do desenvolvimento do produto. Só que, como eu já trabalho com isso e a gente acaba conhecendo mais sobre tecidos, caimentos, modelagens, então ajuda bastante na loja. A gente consegue ajudar o cliente, né? Conhecer o estilo dele, dentro disso, respeitando os seus limites... E entrando dentro da moda, que é o que ela quer, né? Tá contente, tá moderna. Chu, existem lojas que são bastante focadas em modinha. Uhum. Tem outras que são focadas em tamanhos especiais. Tem outras que são focadas em roupas mais clássicas. Que tipo de produto de confecções a Lupano vende? Qual é a linha que rege o trabalho de vocês? O que, que um cliente que vai até lá pode encontrar lá? Olha, Joyce, a gente tenta... É difícil a gente conseguir agradar a todos. Mas, assim, hoje a nossa maior clientela são mulheres que já passou dessa fase de 16, 17 anos, E que já começaram uma vida profissional, normalmente são empresárias, que estão trabalhando dia a dia, conquistando as suas coisas diariamente. Só que assim, daí a gente também tem as roupas infantil, tem a masculina, mas a gente foca mesmo é um pouco de modernidade. Tem algumas peças para modinha que são para as filhas dessas nossas clientes principais, mas o foco mesmo seriam essas mulheres, empresárias que estão na loja, né? Então acaba e que já tem também um gosto mais maduro, exatamente. Um outro tipo de roupa, né? Exatamente. As ouvintes que nos acompanham, à medida que reparam as roupas que eu uso, vão entender isso que a Chu tá falando, porque como eu sou cliente lá há um bom tempo, então as roupas que eu uso são a maioria de lá, gente. Por isso que a Chu falou que às vezes eu vou só pra tomar um café, porque realmente, né, tipo, a gente tá ali, vive próximo, somos amigas há muitos anos, então acaba tendo essa liberdade de ir filar um cafezinho lá na loja da tia. Mas sabe, Joyce, o que eu, assim, pude perceber, analisando, que como nós somos uma empresa familiar, a gente acaba querendo que as pessoas se tornem da nossa família. Uhum. Então acaba sendo um meio tão caseiro ali, entre aspas, vamos se dizer, que a gente acaba se tornando uma família com os clientes, né? Então, tanto de ouvir uma conquista, igual você, a gente conhece há quanto tempo, né? Desde você... Não sei, desde anos. Pequeno, mas assim, fazendo faculdade, se formando, daí casando, tendo filhos. Então, assim, é uma coisa tão legal que acaba marcando. Então, assim, as pessoas se sentem de casa. Por isso que elas vão lá, né? Ah, eu vim tomar um cappuccino, tava com saudade de vocês. Então, isso é muito bom. É um agrado, assim, na verdade, pra nós, né? Verdade. Bom, como toda loja, várias funcionárias já passaram, né? Mas a Lu é alguém que tá com vocês há um tempão. Sim, a Lu é muito especial. Isso. Quando... Assim, deixa eu explicar para os ouvintes. A tia Sônia, ela tinha a loja agregada à casinha dela, né? Ali perto, ali na Vila Portes. Mas conforme foi crescendo, ela ampliou e construiu num outro espaço. Isso. Que é onde? Passa o endereço para as nossas ouvintes. Bom, hoje a loja está na Avenida Carlos Gomes, 920. Porém, não tem placa. Isso é uma escolha da Sônia, minha mãe. Mas assim... Mas explica para as ouvintes, né? Não é que não tem placa porque... Ai, não queremos ter placa. Não. É justamente por esse atendimento diferenciado, de querer acolher, de querer bem atender. Exatamente. Então assim, tem a porta de vidro, né, na frente, você vai estar vendo que tem uma loja dentro. Porém, para entrar, você vai ter que tocar a campainha. Mas todas as pessoas são bem-vindas, então assim, é só você entrar e tomar um café, falar que me ouviu na rádio, enfim, né? Com certeza! Já tá valendo, então só uma forma de, talvez, de mais fácil localização, fica em frente a Construarte, materiais de construção. No caso, seria na Vila Portes, né? Mas é Vila Pérola ali. É bem pertinho, isso. É na avenida mesmo, tá, gente? Então, digamos ali, tá na esquina da Panorama, que é bem conhecido, né? Panorama da JK. Isso, daí então no que vai entrar na Carlos Gomes, que é ali a rua que vai pra ponte, que daí vai lá pra Avenida Beira Rio, que também é mais conhecida, é ali na primeira quadra, à esquerda, bem em frente à Construarte, é super fácil de encontrar. Tem estacionamento, dá pra estacionar tudo certinho. Isso. Vamos de música, gente, que daí o bate-papo continua. A música que a gente vai ouvir agora se chama Hallow, da Beyoncé. Mulheres Transamérica. They tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had to break it. It's the risk that I'm taking. Oferecemos para Lu, que tá lá na loja, para tia Sônia, pro Lu, que estão trabalhando, né? Isso aí. Alguém tem que trabalhar, né? Verdade, ganhar o leitinho das crianças. Bom, Chu, vamos contar para as ouvintes então a história do Vale Presente, para depois a gente partir para algumas perguntas mais de tendências, essas coisas. É, nós organizamos, então, para sortear para as ouvintes através da fanpage ou dos telefones, né? Que é o WhatsApp 988-282828, o telefone 3028-2828, um vale-presente. Conta para nós o valor e como que a ouvinte pode fazer para retirar esse brinde. Bom, o valor vai ser de R$70 e a rádio vai estar ajudando com mais 30, então você vai ter um presente de R$100 na loja. Isso! É maravilhoso, né, gente? Mega maravilhoso. Então vão participar. E, no caso, o sorteio é feito hoje. E vai ter o nome já da pessoa, isso? Hoje, aham. Então, reveladinho. Tá. Então eu tenho o nome da pessoa, ela pode estar indo na loja de segunda a sexta, né? Das 8h30 às 6h, não fecha para almoço. E aos sábados, das 8h30 às 16h. Então, no caso hoje, a ouvinte já pode ir curtir lá a loja e verificar o brinde dela e escolher o presente. Sim, mesmo com essa chuva, você pode se animar, ir lá na loja, tomar um cappuccino até as 16h e escolher o seu presente. Muito bem. Aí vocês vão conhecer a Lu. Tia Sônia tá viajando ou não? Tá não, na loja. Uhum. Então, daí vai conhecer a tia Sônia. Muito bem. A gente combinou de falar sobre tendências de inverno, né? Como que funciona? Porque agora, por mais que seja verão ainda, começa a entrar já nas vitrines toda a coleção do inverno, tudo aquilo que tem de proposta para ser usado durante esse ano. Como que funciona essa questão das coleções? Como que é pensado isso? Qual é a raiz disso? Eu lembro que uma vez eu estava na loja e te perguntei, falei, nada a ver aquelas coisas que ficam passando na passarela, eu não entendo como se aplica isso na vida, né? E eu acho que, como foi uma pergunta muito interessante da minha parte, talvez as nossas ouvintes também tenham esse tipo de dúvida. Qual é a relação das tendências que a passarela propõe e a realidade do dia a dia no uso das roupas? É, na verdade, a gente sabe que temos marcas internacionais que são muito famosas, uhum, e que giram muito dinheiro no mundo. Então, elas acabam sendo o forte. Então, essas marcas, junto com fabricantes de tecidos, de aviamentos, acabam entrando em um consenso do que usar, que material usar, no caso. E então, os estilistas, que são normalmente os donos da marca ou algo assim, vão desenvolver a coleção. Então, eles fazem bem exuberantes ou bem, bem chamativo para nós, né? Que são, não seriam coisas que nós usaríamos dia a dia dentro da passarela. Só que assim, a ideia é essa, né? Chamar atenção no material. Então, assim, a gente vai pegar pequenos ícones das peças, do que está sendo o desfile, e vai aplicar no nosso dia a dia. Então, é o que acontece, né? Daí, as outras fábricas que são menores, vamos dizer assim, brasileiras, marcas que nós conhecemos, vão pegar de inspiração e os nossos estilistas vão estar desenvolvendo uma coleção baseada nisso, em texturas, em modelagens, em cores, tecidos, também. Em cores, tudo. Então é uma fonte de inspiração, vamos dizer assim. Então, como eles são ali o foco principal, todo mundo vai acabar pegando praticamente as mesmas coisas para estar desenvolvendo e acaba virando uma moda. Lógico que algumas pegam bem mais e outras menos, mas isso vai de acordo com o país, o estado, o estilo da pessoa, enfim, né? Isso. Vamos pensar, então, na nossa região, que é bem quente. Nessas questões de tendências de moda para inverno, por exemplo. É claro que eu entendo que para verão é mais fácil modinha, né? Porque daí é mais fácil a gente comprar roupa, porque a gente tem mais verão, enfim. Tem mais tempo para dedicar a esse tipo de investimento. Mas como que a moda funciona aqui em Foz, por exemplo, para essas questões de adquirir produtos de inverno? Porque daí a moda nas roupas de inverno, ela vem bem caracterizada também, né? Assim, ou não? Não, eu vejo, de um certo modo, nós como compristas finais, que no inverno a moda não sai tanto, assim. Eu vejo que tem coisas bem diferentes, só que ela se mantém. Então, assim, por exemplo, as cores terrosas. Com certeza a gente vai sempre estar usando mais no inverno do que no verão. Que é uma cor terrosa? Seriam os tons mais escuros, entre verde musgo, marrom, camelo, que eles chamam de camel. Então, todos esses tons de terra mesmo. Ah, entendi. Então, vai vindo essa degradê, né? Do mais escuro para o mais claro. Então, são tons que a gente acaba usando mais no inverno, né? Então, acaba que a gente não foge muito. Acho que eles entram, tentam buscar coisas diferentes para estar. A gente também gosta de coisas novas, mas acaba não fugindo muito porque a gente tem frio. Então é calça, blusa de lã e jaqueta, sim, né? Mas então daí vai mudar os tecidos, igual veio essa moda do couro fake, né? Que pegou bem, né? Então deu uma mudada na tal da montaria. Veio uma montaria mais estilizada. Então assim eles vão tentando mudar, né? Então, vamos se manter nessa questão das cores. Tem essa palheta, que é a que se mantém, mas, eventualmente, vem, digamos, uma peça... como é que fala? Cachemir? Vem uma cachemir ou um sobretudo num tom mais, mais rosa ou mais roxo, assim. E o quanto a pessoa pode investir nesse tipo de produto? Porque essas são roupas que dificilmente vão estragar se a pessoa cuidar. É uma coisa que dura muito tempo. Um sobretudo... Ele é um investimento considerável, mas é uma coisa que se a pessoa não manter o padrão físico dela ali, mais ou menos, ela vai ter por um bom tempo, né? Isso é verdade. Assim, eles apostam, por exemplo, nesse inverno tem aposta do azul claro. Ah, eu adoro azul. Então, porém, se você não tem um casaco de lã preto, marrom, nude, você não vai comprar um azul claro, vamos dizer, né? Então, você vai priorizar as cores mais neutras e básicas, que você vai poder usar com mais frequência, sem estar marcado. Então, assim, é uma aposta deles. Mas isso não quer dizer que a gente vai encontrar com tanta facilidade, ou que, né, todas as fábricas vão fazer, ou que todas as lojas vão ter. Porque, às vezes, tem medo dessa rejeição do público por ser um azul claro. Mas sempre vai ter um rosa, um azul bique... Eles buscam sempre estar inovando a cartela de cores, porque a gente também cansa, né? Então, vai continuar o off-white, que era uma cor super de verão, né? Por ser leve, mas no inverno também vai continuar forte. Então, é bom. Isso é muito bom para nós, né? Dar uma mudada. E a questão dos bordados ou estampas, né? Nas roupas de inverno. A estampa militar é uma coisa que eu acho que eu nunca vi sair de moda. Às vezes é mais valorizada, às vezes é um pouco menos. Mas nunca vi, tipo, alguém errar usando estampa militar, entende? É, eu acredito que a listra, o boá e a estampa militar são estampas que não saem de moda. Porque se você continuar usando elas, você vai estar sempre bem vestida. Então, basicamente, boá seria as bolinhas. As listras... E o militar. Eu tô de listra, gente. É. Vocês conferem aí na fotinha. Eu tô super chique na moda. Então, ai, assim... É... E a estampa militar. É, então a você vai estar sempre bem vestida. Uhum. Não são estampas obrigada. Que caem de moda. Você vai estar sempre, né, elegante e se amando. Isso que importa. Isso. Mega linda. Mas, assim, os bordados, eles estão vindo, Joyce, bem forte. Tanto em colete, aplicações em calça, bordados em estampa de flores ou com miçangas, com paetês. Então, assim, é um pouco, ao meu ver, chocante. Paetê, eu acredito que vai ser assim, ou ama ou odeia, tipo onça. E agora, a música Single Ladies. E eu quero dedicar às ouvintes da Rádio Transamérica que estão aqui com nós hoje de manhã. Mulheres Transamérica. Put your hands up in the club, just broke up, I'm doing my own little thing. You decided to dip, and now you want a trip, cause another brother noticed me. I'm up on him, he up on me, don't get him any attention. Just cried my tears, here, 3 good years, you can't be mad at me. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad what you see, yeah. Thing. I need no permission, did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had your turn, turn. Now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad what you see, that he want it. If you like it, then you should've put a ring on it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voltamos o nosso bate-papo, então, aqui com a Xu. Lembrando que para participar do nosso sorteio, você precisa colocar a hashtag Eu Quero Joyce, tanto na fanpage quanto no WhatsApp. WhatsApp é o número 98828-2828, a fanpage é Transamérica Foz e o telefone aqui da rádio é 3028-2828. Ju, antes então do nosso intervalo, nós estávamos falando sobre as estampas e entramos na questão dos bordados, né? Aí você estava começando a explicar um pouquinho quais são as tendências para esse ano dos bordados e até você falou que era uma questão de ou gosta ou odeia. Então, retome isso pra gente poder caminhar na nossa conversa. É, são aplicações, bordados, que são feitos ou de miçanga, de paetê, ou bordado normal mesmo. Pode ser em um colete, paetê até na calça. As famosas lantejoulas, isso, né? Isso, aham. Então, pode estar em calças, em coletes, em camisa jeans, em blusinhas. E a tendência é bem grande a estar usando. Só que, como eu falei, é assim, você vai olhar e você vai gostar ou não. Ou talvez... com o passar dos dias, você vê uma pessoa muito linda com aquela peça, você vai amar e você vai na loja atrás de uma igual. Que vai encontrar. Mas, é, isso mesmo. Mas é bem legal, assim. Também o suede, pra quem comprou. O suede é o antigo chamois, tá, gente? Pra quem não sabe, no inverno passado ele veio lembra bem forte. Lembra o que é o chamois? Eu não lembro. Não que lembro. Que é, o é tipo um tecido meio peludinho. Ah, sei! Hoje eles chamam de suede. Ah, é? É, exatamente. Daí ele tem elastano, então veio bastante em calças, blusinhas, vestido. Então quem tem, comprou o ano passado, vai continuar. Nossa, então... vestido daí vai marcar bem o contorno do corpo. Ah, fica bem bonito. É, tem que ter um corpo que ajuda também, né? Ah, o modelo, né? Mais soltinho, a gente dá uma disfarçada, coloca uma jaquetinha, enfim. Tem como dar um jeito de usar a pecinha, isso, né? Com certeza. Bom, também vai ter... a pantacourt e a saia midi, que vão continuar. A pantacourt seria a calça mais curta, mais soltinha. É? E a saia midi, que já veio também. Ah, eu sei agora o que é pantacourt. É como se fosse comprida, mas ela não é justinha como uma cigarrete, antiga cigarrete, né? Sei lá se ainda existe isso. É, seria uma calça pantalona. Sim, curta. Só que daí curta. Isso, essa é a pantacourt. Já veio agora no verão, vai continuar no inverno e a saia midi. Mas daí usa é a mesma com o quê? De sapato, já que ela é mais curtinha, vai dá pra usar com bota, cano curto. Ah. Um tênisinho que tá muito forte o tênis, todo mundo, né? Conforto, não, acho que não tem como não pegar. Então, com um detalhezinho de brilho, igual a gente comentou, então dá uma cara mais elegante, mais elaborada pro look. Mas, por exemplo, os sapatos estão vindo muito também com bastante marcações de aplique em prato ou coisa assim. Daí não fica carregado no look o sapato, a roupa e o casaco? Como que dá pra conversar tudo isso? Exatamente, a gente tem que saber olhar e ver que não tá exagerando, né? Então, muitas vezes, vamos supor, se tem um detalhe de glitter no tênis ou uma aplicação de pedraria... Eu acredito que você está usando um acessório não muito carregado, ou então, talvez, né, a parte de cima também. Mas buscar sempre peças mais lisas, não muito estampadas, para não carregar o look. Essa é a ideia. Então, quando você, na verdade, tiver uma dificuldade do que você está vestindo, pede para alguém tirar uma foto de você. Daí você olha a sua foto. Ali você vai conseguir enxergar realmente... o que você vai estar transmitindo para as pessoas. Olha a super dica da Ju. Gente, se você está em dúvida do teu look, bora tirar uma foto, porque quando a gente olha nos outros, a gente é bem crítico, né? Então finge que não é você. Tapa ali a carinha e olha e pensa no look da foto. Pensa se você criticaria o look que você está vestindo, porque é essa imagem que você vai passar. Pode continuar, Ju. Bom, a gente vai estar muito em alta também. A composição. A composição seria você mixar duas peças que talvez você não usaria. Por exemplo, uma t-shirt, que é uma camiseta normal, com um vestido por cima. É bem eu diferente. Eu não usaria mesmo, mas tá bom. Mas você vai ver aí na rua e é bem legal. Então também tem a composição de uma camisa com um cropped, que é aquela blusinha mais curtinha, né? Ou você pode estar usando um vestido com uma blusa de lã por cima, que vai dar a ideia de uma blusa com uma saia. Então essa ideia de sobreposição tá bem forte esse ano. Principalmente das t-shirts com ou uma básica, gola alta ou decote redondo com um vestidinho. Que diferente. E a questão das peles fakes? Então, pele fake é inverno, né? Ah. Não, não é uma coisa que saia, mas às vezes diminui ou aumenta o uso delas. Esse ano tá bem forte, principalmente nas lãs, coletes de lã com a pele fake ou toda a pele fake. Então, eu acho que dá um ar bem glamouroso pro look, né? Então, valoriza bastante. A gente que, normalmente, quando está muito frio, coloca uma calça, uma saia, uma meia e uma jaquetona por cima, você pode pôr uma jaqueta, um colete, uma peça com uma pele fake que vai dar outra cara pro seu look. Um ar bem mais sofisticado e elegante. Então, pra sair à noite é legal. Verdade, que legal. Gente, ó, presta atenção no horário, que são 9h45 e às 9h50 nós encerramos a participação para concorrer ao Vale Presente que nós estamos sorteando. Então fiquem atentas aí, que nós vamos falar a história da Coco Chanel no quadro Grandes Mulheres da História e depois vamos ouvir a música Sweet Dreams da Beyoncé. Então vamos ao Grandes Mulheres. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Gabrielle Chanel, conhecida como Coco Chanel, é uma estilista francesa fundadora da marca Chanel S.A. Nascida no ano de 1883, aos 10 anos, em virtude do falecimento de sua mãe, foi colocada em um orfanato pelo pai. Já aos 18 anos, decidiu morar em uma pensão reservada para meninas. Ali, no Instituto Notre Dame de Moulins, foi aperfeiçoada como costureira e em 1903 foi considerada apta para manejar agulha e linha. Foi então encaminhada a Maison Grand Paris, um ateliê especializado na confecção de enxovais. Sua primeira loja foi de chapéus em 1919. Também abriu a primeira casa de costura, onde além de vender chapéus, começou a vender roupas desportivas para praia ou hipismo. Foi também pioneira na invenção de calças femininas. A sede da Chanel encontra-se em Paris, na Place Vendôme. Seus tailleurs são referências até hoje. Possui também perfumes, tornando-se uma grande celebridade com o perfume Chanel número 5. Muito bem, quem não conhece a Coco Chanel, né, Chu? É, década de 20. É. Pensa só, onde os homens que mandavam em tudo. Uhum. Daí chega uma mulher que resolve usar calças. Verdade. E andar a cavalo. Uhum. Então, assim, e cortar ela o cabelo. Exatamente, cortar o cabelo e usar chapéu. Então ela foi. Então, como é um clássico mesmo, ela do terno, né? Uhum. Porque foi a ideia dela, se vestir como homem, quebrar todos os padrões da época, onde era vestido, meia, aquele cabelinho levemente ondulado e os colares. Então ela quebrou padrões. Foi o início das mulheres, né? É. Ganhando. Só que mesmo assim é muito feminino, né? É muito elegante poder olhar o tailleur. Muito bem, vamos de música então, Sweet Dreams. Mulheres Transamérica. Muito bem! As participações, então, estão encerradas, porque são 9h50. E logo, logo eu vou revelar a pessoa que foi sorteada. Chu, então, para a gente poder caminhar para o nosso, para a finalização, o que são jaquetas bomber? Então, eles gostam de agregar nomes, né? Então, a jaqueta bomber, ela é uma jaquetinha que tem um ar mais esportivo, mas você vai identificar ela pelos punhos de elástico e na barra também o elástico. Então, você vai encontrar elas de diversas maneiras que eu já tenho visto. Tanto na renda, que você pode estar usando à noite, como em tecidos mais sintéticos, como com estampas. Então, assim, florais ou estampa militar, como você havia dito antes. Vai ter muito essa jaqueta bomber. E ela vai compor o look, né? Vai dar uma característica, igual o colete, um acessório. Vai valorizar, vai dar o que você quer transmitir para a pessoa. Uma coisa mais descolada, uma coisa mais sensual. O que você quer propor? A jaqueta bomber vai ser bem legal. Uhum. Eu achei bem lindo. Quero uma já. É? Tem lá na loja já? Já ainda chegou? Ainda não. A gente já fez pedido, mas vai estar chegando. E quando que daí as ouvintes podem começar a encontrar lá a coleção de inverno? Porque as roupas de inverno vocês sempre têm, mas aquilo que vocês vão trazer de novidade daí? É, a gente faz alguns pedidos, né? E eles começam a chegar agora em março. A partir do dia 15 já vai ter algumas peças preview de inverno. Uhum. Então podem estar chegando lá para conhecer, tomar um café, ver as outras peças também. Muito bem. Ouvintes, a pessoa que foi a ganhadora do nosso sorteio é a Luciana Amaral de Souza. Muito bem, Luciana. Então, assim, a gente vai passar para você o endereço da loja para você poder retirar lá, escolher, né, dentro do valor que foi especificado o seu brinde. Por favor, Chu, tira uma foto com a Luciana pra gente mostrar para os outros ouvintes que ela foi lá conhecer a loja, que escolheu um look bem bonito. Daí a gente divulga aqui na rádio também. Mas olha, ouvinte, não fica triste não. Se você não é a Luciana, é óbvio que daí você não vai ter ganhado o brinde, mas você pode ir super feliz lá na loja, vão ser super recebidos pela tia Sônia, pela Chu, pela Lu. Vai tomar um cappuccino super gostoso também, né? Isso mesmo. Então, a Luciana, estamos te esperando a partir de já, a hora que você quiser, até as 4 estamos lá. Verdade. Ou então semana que vem, como você preferir. Exatamente. Mas a gente pede, Luciana, para que você vá o mais rápido possível, para que você consiga retirar o seu prêmio e ele não corra o risco de ficar no esquecimento. Porque se passar muito tempo, eu vou sortear para outra pessoa. Porque um monte de gente estava querendo. Tem gente da lista. Tem. Então tá, você tem até o final desse mês para ir lá retirar o presente. Se você não for, daí a gente vai sortear de novo. Porque sabe, Chu, aconteceu algumas vezes das pessoas acabarem ganhando e por contingências da vida não poder ir receber o prêmio, entende? Uhum. Daí a gente tem explicado melhor como funciona a retirada. Muito bem, ouvintes do programa Mulheres Transamérica, então nós estamos muito felizes com a sua participação. Estar com vocês é sempre bom demais. Vou deixar a palavrinha para a Chu, para ela poder se despedir de vocês, relembrar a localização da loja. Passa o telefone também, Chu, para que as pessoas possam ligar lá, como que encontra vocês no Face, que daí a gente vai ficando por aqui. Bom, pessoal, o nome da loja, lembrando, é Lupano Confecções, é esse o nome no Face. Não é uma fanpage, é um perfil normal. A loja fica na Avenida Carlos Gomes, 920, Vila Pérola. Então, para mais fácil localização, fica em frente à Construarte, na Vila Portes, mais fácil dizer. O telefone? O telefone é 3528-8924, ou então você pode também estar falando comigo no WhatsApp, que é o 99918-6766. Muito bem! Então, a Lu já publicou ali no Face da rádio o nome da ganhadora. entre em contato com a gente para a gente poder passar todas as instruções. Nós ficamos por aqui, você vai ouvir mais uma musiquinha da Beyoncé daí para a gente finalizar a nossa programação. A música vai ser Telefone. Quero deixar um super grande beijo, um super grande ultra mega beijo pra Diva, pra Kali, pras meninas lá do salão que eu faço a minha unha. Um dia eu acho que daqui a pouquinho eu posto a fotinha da minha unha, gente, que vocês vão ver que é super linda e eu tô negociando com ela pra dar essa unha pra vocês também. Um super beijo, ficamos por aqui, daí segue com o programa Fronte com o Guilherme Wojtkowski. Tchau, tchau! Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say, say. What, what, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Cause I'm gone. Mulheres Transamérica.